poder, chega mais, Jairão! Sim, oh sim, sim. Prometo não manchar tua camisa, não pedir o teu amor sem te avisa, te compreenderei. E você? Ninguém vai ver. Olha o Churassi Boy. Às vezes em quando, esse amor de contrabando eu quero te ter. Esse amor de contrabando, só ficar de vez em quando eu quero viver. É high tech. DJs Patinha Show. Rony Batidão e Juraci Boy comandam o potentão do Pará. E a mãozinha pra cima, mãozinha pra cima. Tchá, tchá, tchá. Batidão, batidão, batidão. Batidão. Soquinha do papão, soquinha do papão. Joga as duas mãozinhas pra cima e faz o L, eu quero o L. Faz o L, faz o L, faz o L. Um, dois, três. Bora virar mais uma batida, vai enlouquecer a Vila do Areião. Meus olhos brindados, pra ali com a gente. Obrigado, você. Grande Augusto Correia. Bruno Monteiro. Olha a ABA por ali com a gente. Mega Estilos. A marca. Batilha Show, Juraci. Sucesso. E Rony Batidão. Juraci Boy. DJ Raposa, já tá aí com a gente aí no Raposão. No Mega. No Super Dinâmico, vou te namorar, te fazer feliz, meu verdadeiro amor. Eu te amo tanto, tanto, tanto, tanto, que nem sei. O alô, meu amigo Marinho, ele o Neto Manel, por aqui com a gente. Olha, já tá por aqui com a gente aqui, meu amigo Beto Fernandes, lá de Augusto Correia, Beto, seja bem-vindo, meu amigo Sayará, meu amigo Maciel, nossa equipe do Bom Jardim, galera do 18 do Montenegro, quem é que tá feliz, levanta a mãozinha pra cima! Só os homens que gostam de mulheres, bota as suas mãos pra cima que eu quero ver agora, vai! E bate na palma da mão, quem é do papão, quem é do papão? Só quem tem fé em Deus de verdade, quem acredita em Deus, joga as suas mãos pra cima e grita, eu, sábado e domingo no Montenegro! Cuidado, senão vai de barco, hein, Rogério? Tá dando um susto desse por aqui. Vamos de barco, que é mais confortável. Mega Lima Som. É a gravação do CD ao vivo. Um, dois, três. Bora virar. De Marcelo do Mercadinho Pinheiro por aqui com a gente. Alô, Marcelo! Um, dois, três, yeah! Lima Som. O show profissional! Do paisano não gritou! Estourei logo o xandó, pele negro tá na mão, porque ela quis se divertir. No areião! Ela de vestido curto, não resiste, eu tenho surto, o que essa gata vive? E o Maciel! O Choquel, o show profissional, pra mim não tem. Abraços e atentados no areião, meu! Sobe na nave, o rovinho bem suave, quero ver curtindo o baile de Gemelri, comanda aqui. O nosso amigo Adriano, velho, Evaldo, Valcirene, galera do Eldorado! Grande Robson, vai por aqui com a gente. Um abraço, e Robson. Na tocada tá de olhar, diz Emelie, não esquenta. É Miguel Rinaldo, rei do frango do Dourado. Ei, Betinho Isabelense. Na profissão, estourei logo. logo Xandão. Limação. E ela quis se divertir, mas que absurdo, ela de vestido curto. Não resisti. E a nossa família dos virados, Daílson, e o nosso amigo Paulinho. Igual DJ Mel. Já queria abraçar aí pra toda a galera do Dourado. Obrigado a vocês mesmo, rapaziada que vieram lá do Treme, rapaziada que acolheu a gente aí no Festival da Gó, de braços abertos. Obrigado, um abraço, Gerrone, Patilha e Juraci. O trio fantástico do Potentão! Potentão do Pará. Cadê a galera do Flamengo aí? Dá um grito! Só quem é do Flamengo, levanta a mãozinha pra cima! Galera do Corinthians, joga a mãozinha pra cima. Tchá, tchá, tchá, tchá. Mas a galera do Leão tá em peso. Cadê a galera do Leão? Cadê a galera do Paysandu aí? Gente, Paysandu perdeu aquela pro Macaé. Mas não é por isso que a gente vai deixar de ser ele, né? Eu sou ele e não abro. Joga a mãozinha pra cima, tchá, tchá. Já quem gosta dá um grito! DJs Patinha Show, Rony Batidão e Juraci Boy comandam o Potentão do Pará. DJ Léo, gerente do Mega Lima Som. Quando penso em ligar pra você. O quê? Eu me escondo de todas as... Bebê Gasvaldino de Augusto Correia! Eu não quero criar esperança... Grande Marcial por aqui com a gente! Mas não paro de pensar em você. Meu casa... O nosso amigo Marcial, você! E a sua equipe do Chiquiri tá por aqui com a gente, ó! Mega Lima Sam! Ah, nosso amigo Sarah também, um abraço! Eu queria tirar você da minha vida. Esquecer que um dia... Evaldo do Eldorado! Esse é o nome que ele grita bem. O nosso amigo, os irmãos da DG! Se você não está aqui, meu amigo grande Barata aí! Tá com a gente aí, Barata! Lá do Rio Vermelho, Juraci tá pra aqui com a gente! DJ Betinho e olha o Jairo do CD gravando o CD ao vivo! Tô na loba procurando uma presa pra fisgar. O nosso amigo já tá, você! E o Chico Pescado! É hoje que o bicho vai pegar. Se a vira guarda, eu pego minha vida, amiga. Olha só, a gente já estamos gravando o CD ao vivo. E traz logo o seu recadinho por aqui, viu? Oswaldino, Renato e o Gino! Sou maluca e eu tô até pra quebrar. Se eu te pego, te pego, se eu te pego, se eu te pego, se eu te pego, vou parar de falar porque sou mulher de poder. E eu? Se eu te pego, É a gravação do CD ao vivo, a primeira parte da festa. Hoje no Areião, e o Mega Potentão chega pra detonar pra vocês, suas melhores do começo ao fim. Uou! Família do Dourado! Queremos dar um abraço, o grande Robinho. Tá com a gente na patina. Manda mais uma, quero ver. Que nem um tsunami devastando o coração, incendiando tudo. E o nosso amigo Dailton aniversariando hoje dos nossos atentados. Tenho o que fazer. E quanto mais eu fujo, mais quer aqui comigo. Mais por chamar, medo de sofrer. Coração de pavor, louco. Marche sem noção, do Dourado, Lourinho, 13, Adriano, Valcirene, Velho Eduardo. Que nem um tsunami. Mega Lima Som. Bastando o coração, incendiando tudo. Me faz perder toda a razão, bagunçando a minha vida. Já não sei o que fazer. E quanto mais. Tinha aquela agradecer também, amigo gordo, lá do Treme aqui com a gente. Um abraço a você, gordo. Um abraço também, amigo Oswaldinho. Vamos lá então! Juraci Boy. A novinha não me quer, só porque eu vim da roça. A novinha não me quer, só porque eu vim da roça. Roça. Roça o pelo dela aqui da roça. Roça. Grande Sarará tá aí com a gente, Sarará! Gê Pedrinho tá tocando. Olha os atentados do Areião! Gê Pedrinho tá tocando e faz você se balançar. Foi empurrado, foi empurrado. Quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima. Só quem é sincero joga a mãozinha pra cima. Quem é que vai trair hoje? Levanta a mãozinha pra cima! Vai! E agora? Vai! 1, 2, 3! Dá-lhe meu potentão! Lima Sol. Meu grande amigo Ciel, ele! Abraço Ciel, o Edu e toda a galera do ano estão aqui, hein? Bora pra cima, bora pra cima, bora pra cima. Só quem tá solteiro, bate na palma da mão. Joga a mãozinha, só quem tem fé em Deus. Só quem tem fé em Deus. Joga as duas mãozinhas e faz o L, lado pro outro, pro lado, pro outro, pro lado, pro outro. Tá começando a ficar bonito, viu, Batinha? Pra cima. Tava no fluxo, avisando a novinha no grau. Sabe o que ela quer? Muito bom, muito bom. Sai lá, o Del, o Rodrigo. Eu sou safadinho. O nosso amigo Lázaro, mecânico da Maranata. Amigo Marcelo Marujo. Ele o pelado, Rafinha. No Mercadinho Pinheiro, por aqui com a gente. Um abraço, Rony. O nosso amigo Gradson da Camaragem. Iluminando o Chico. E saiu a gente. Ô, Chico Pescado. E aí, meu? A minha safadinha, hoje eu vou falar pra tu. A minha safadinha, hoje eu vou falar pra tu, quero que. Ainda bem que a galera já sabe o refrão. Aí, mercenários do álcool do Cearazinho! Eu já falar pra tu, quero. Aí, Marcelinho do álcool, Marcelinho! Vem de blusa de sainha, hoje eu vou falar pra tu, quero que. O grande barato tá por aqui com a gente! A minha safadinha, hoje eu vou falar pra tu. O Lupecinho, ele e o Elivaldo! A minha tu é o Dourado por aqui com a gente, um abraço pra você, meu irmão! Eu quero é tu! DJ! Valdo Square! Mega Lima! E a grande festa aqui do Areião, minha gente, é um prazer muito grande, gente, de chegar e ser recebido por vocês, que são esse público maravilhoso, equipe ADA, por ali com a gente, toda a galera do Treme também com a gente aí, obrigado galera do Eldorado, família de Augusto Correia, e a galera do família Fernandes de Augusto Correia, é isso por aqui com a gente, Juraci, é por isso que a gente fica muito honrado, viu? Bora curtir a festa, bora detonar todas, que a gente tá aqui pra fazer essa festa gostosa até de manhã, né, meu? Vamos lá! Alô, DJ Patinha! DJ Robson, está por aí com a gente. Robson! Aí, garçom, policial, agora vai ao cima do Buxa, chega, garçom! Maciel! De verdade, pô, galera da segunda, pô, galera da segunda, pô, são amores, bora ver, perereca suicida, pega a galera, tá no refrão, hein, bora se ligar, um, dois, três, sábado e domingo lá no Montenegro. Cerveja pro Ronaldo, o Robinho e toda a sua equipe já curtindo o Mega aqui no Areião. Bora se ligando que tá chegando mais uma. Quem é que tá apaixonado aí? Levanta a mãozinha pra cima. Só quem é sincero, deixa a mãozinha pra cima. Galera do Paysandu aí, dá um grito. Cadê a galera do Clube do Remo? É o Mega Lima Som. O abraço aí, nossa equipe sem noção, da Dourado, Lourinho, Trenzinho, Adriano, Valcirene, Velho Eduardo, Lupecinho. Encontrei seu olhar quando te conheci. Errei. Sei que tava... Abraço Robinho, Elia Tchameri, lá do Eldorado, por aqui com a gente. Um abraço, Rony. Só brinquei. Oh. Aí, Délio, você, velhinha do Dourado, um abraço. Se recorde de você no passado, hoje... Amigo Cibico, Elia, o Vitor Pirato. Dizem que te amo. Os mecânicos aí da Ideal, Braguinho, a gente. A motocicleta do Treme. Esse amor vai juntar nós dois. Vai juntar nós dois. Mega. Não me perdoe se estou errado. Será que tem alguém cansado aí? Meu amigo Augusto, os atentados, pra quem com a gente, um abraço! Empina a bunda e começa a dançar, empina a bunda e começa a dançar, empina a bunda e começa a dançar. Não perde a linha. Olha pro DJ. Olha pra quê? Olha pro DJ. Olha pro DJ. Ei, ei, ei. Olha pro DJ. Ainda fica na lembrança, é a festa de Santa Maria do Mucão. E a nossa família, olhos virados. Ela vê o moleque passando de motão a mil. Olha o que ela faz. O quê? De moto em moto, o que é que ela faz, Juraci? Olha o que ela faz. Quando o nosso... É Miguel Soltinho e a sua esposa. Eita, de Augusto Corrêa por aqui com a gente, um abraço. Galeto e catucas, amiguinha. Achou o Magui gostoso. Todo mundo viu. Sempre quando o bonde passa, elas faz. E aí? Elas faz. Nosso bonde na balada, eles ficam maluquinhos. Nós fazendo a sentada ou mandando um quadradinho. Eles estão descontrolados e todo mundo viu. Quando o avião cê passa, eles fazem. Quem tá apaixonado, quem tá afim de beijar a boca, quem tá afim de trair hoje, quem é sincero, levanta a mãozinha pra cima. Tu é sincero, Rony, é? Será que o nosso gerente Léo é? Só quem é sincero, levanta a mãozinha pra cima e bate não. É verdade, Batinha. Só quem gosta mesmo e tem coragem de trair, eu acho que dessa festa, meu irmão, a gente não vai resistir, olha. Só mulher bonita aqui, dependendo das que já estão acompanhado, tá bom, gente? Só mulher bonita mesmo. A gente tem mais que agradecer isso, né, meu irmão? Bora botar pra cima, vai! Manda 007. Não sou de ficar mais de uma semana sem amor, sem o nosso amigo Adriano, Elivaldo Vacirini, mototáxi do Eldorado, alô Lupicinho, rei do pescado do Eldorado. Quer saber, eu tô arrependido que não falei no seu ouvido as frases de amor que não vale nosso cobertor. Sentimento proibido até parece impossível. Meu amigo Jorge Belém, pará por aí com a gente. Já parabenizando a amiga Jô aí, está de aniversário hoje, obrigado você, Jô. Feliz aniversário pra você, que você se divirta muito nessa noite especial. Hoje a noite é sua, viu? Passou. E o que é que as duas estão fazendo tão sozinhas? Ai, ai, ai, boca minha. DJs Patinha Show, Rony Batidão e Juraci Boy comandam o Potentão do Pará. Mais de uma semana. Sem um beijo, sem o corpo, tá difícil, deixa eu te falar. Eu vou fazer jejum de amor pra provar o que eu sinto. Quer saber, eu... Deixa aqui passar o amigo Valdiro, Renato e o Gino. Amor que não vale nosso cobertor. Sentimento proibido até parece impossível. Quer saber, eu necessito ter de volta o seu calor. Sua boca é minha, domina minha. E o que é que as duas estão fazendo? Olha aí, Oswaldinho fazendo um caqueado. Um abraço a você, Oswaldinho. Você é a sua primeira dama. E o quê? Banda 007. Olha aí, o mundo girando e a gente se esbarrando outra vez. Aí, Patinha! Olha aí, o gordo lá do trem, só de longe. Aí, gordo! Um abraço a você, garoto! Não se desfez, recaí. Quando te vi, a paixão veio à tona. Fui a nocaute, beijei a lona. O meu corpo tremeu. O tempo passou, a vida. O nosso DJ gerente Léo tá por aqui com a gente também, né, Léo? Só na mania do Aranha, só na retaguarda por aí. Oh, apaixonado, se eu estou errado. E aí, boy? Não quero nem saber. Eu só sei que a vida é mais colorida com você. Erinaldo, rei do frango, lá do Dourado, por aqui com a gente, um abraço no Erinaldo e toda a família do Dourado que vem curtir hoje aqui no Areião 07. Olha aí, O mundo girando e a gente se esbarrando. Mega Lima Sol. Olha aí, o meu coração indo contra a razão, sentimento. Aí, Donato! Nosso amigo Donato de Augusto Correia, namorando com a gente, um abraço! É o Lima Sol! Aqui no Aranhão! Fui a nocaute, beijei a lona, o meu corpo tremeu. Juraci Boy! Passou, a vida mudou, mas eu continuo sem. Mega Lima Sul. Os primos já dos atentados por aqui com a gente. Estamos gravando o CD ao vivo, gente, dessa festa Pai d'Égua aqui do Areião. Me diga que não é o fim. Ouça, ouça, isso vai ser demais pra mim. Espere, não tome decisão precipitada. Tu sabes que eu te amo e é só você a dona do Mega coração. Eu vou te levar do super dinâmico, super dinâmico. Alô! Um netinho popular tocando a nossa canção. Aí, Barata! Lá do Rio Vermelho aqui com a gente. Um abraço a você, Barata, e você, a sua primeira dama. Comigo eu vou te levar ao delírio, ao som do super dinâmico. É o mega preferido. E essa aqui vai pro professor Amelinho de Bragança, aí do Super Metrô. Tá ligado, né, Léo? Valdirine, Edivaldo, os corações apaixonados ao dourar. Você some assim. E o Jairo do CD já gravando o CD ao vivo da festa de hoje. Olha o DJ muito doido, tá por aqui com a gente, DJ. Vou ter me encontrar. Jairo! Queria que não fosse como é. Não sei se tudo isso é de verdade. Daqui a pouquinho, uma sequência aí de Cristiano Araújo pra galera que desarrocha, hein? Daqui a pouquinho. Morro de saudade. Preciso te olhar nos olhos. Meu amigo Lázaro, ele mecânico lá da Baranata, por aqui com a gente. Adeus. Mas quando você chega perto, meus olhos e palavras não são mais meus. E você precisa. Preciso dizer que preciso. Segunda-feira tem o programa Toca Tudo no Limassol. E o DJ Patinho e o Rony Batidão vai estar por lá. Feliz em paz. Me leve a sério. Me leve a sério. Ou vai embora. E não volte mais. Olha aqui a nossa equipe ADA aqui do Areião. Ainda lembro aquele dia em que você me deixou, dizendo que não queria saber do meu amor. Não sei porque com você fui me envolver. Garotinho muito doido aqui com a gente. Vamos nessa batinha. Mora aqui comigo a solidão, tá doendo no meu peito, machucando o coração. Espero que você não volte a me ligar, eu prometi a mim mesmo. É Miguel Ivaldo, lá do Eldorado, por aqui com a gente, um abraço, meu irmão. DJ Alex aí, e o DJ Kelly Boy, hein? Pode crer. Como eu sou, só assim quem sabe vou te esquecer. Segui a minha vida bem distante de você. Espero que você encontre outro alguém que te dê muito carinho e te faça muito bem. Não sinta minha falta, nem vá me ligar. Se bater em minha porta, não me peça pra entrar. Não me peça, porque ainda te amo. DJs Patinha Show, Rony Batidão e Juraci Boy comandam o Potentão do Pará. Lima Som. Sinto teu perfume no ar, no lençol, no meu travesseiro. Os atentados. Sinto um vazio imenso, um atalho pro desespero. E o Rogério. Aquele amor tão bonito, mas belo dos sentimentos. Tornou-se uma folha perdida, bailando ao sabor do vento. Amor machuca, né? Machuca ficar sem você. O amor quando é demais, machuca, moleque. Machuca, machuca, machuca viver por viver. Mega Lima Som. Aí, gordão. Nosso amigo gordo do Treme tá aqui com a gente, gordo. Saudade, né? Com saudade de você aqui comigo. Um abraço, amigo barato aí do Rio Vermelho aqui com a gente. Abraço em você, Oswaldinho, sua primeira dama. Galera de Augusto Corrêa marcando presença hoje aqui na festa, aqui no Areião. Eita sofrência! Aquele amor tão bonito, mas. Potentão. Tornou-se uma folha perdida, bailando ao sabor do vento. Machuca ficar sem você, machuca sua decisão. Machuca, machuca, machuca viver por viver. Será que machuca? Machuca não ter seu perdão. Já já superlotado aqui o Areão. São Domingos, o Areão. Nosso amigo Lupercílio, sua primeira dama, Moça do Eldorado. Você é um castigo. Jade Pires é massa. A minha é 10. Você me disse que não dava mais, iria me abandonar. Que o fogo da paixão se apagou. Meu amigo John Lennon, ele foi bem louco. Sem briga. É o Puru, os bonecos quase loucos aí. Forma. Família do Trim, um abraço pra vocês, meu irmão. Vendo pro meu coração. E por enquanto tá morando lá em casa. Vou chorar, vou sofrer. Quando você abandonar a minha vida, vou chorar, vou sofrer. Dia 3 de outubro, aí no Bom Jardim, no Campo de Baixo, tem o Lima Som, tá bom, gente? Lá no Bom Jardim, dia 3 de outubro, no Campo de Baixo, invadindo por lá! Arrebenta, Lima Som! Peladão! você, os nossos mercenários do álcool da equipe do Cearazinho. Os campeões, o Caeté, o time da Vila Nova, acabando de chegar com a gente aí, viu? Você, sim, vai ser difícil de vencer. Todos lutam pra nos separar. O amor tão puro não pode acabar. É verdade que eu nasci pra ti. E você também nasceu pra mim. Aí, Marcão, família extra fama, Erinaldo, rei do frango. E nem que o mundo diga não, isso queima deu cor. Ao vivo, né, Jairo do CD. Vai, mais um que vai pra nossa internet. Eu vou na rádio, na TV, me declara só pra você. E todos vão me escutar. Abraço pra Maiane, Lô Maiane. Abraço, DJ Rony. Toda a galera do Trimer. E vou declarar todo esse sentimento que até hoje me deu por você. Com toda a magia e encanto é teu olhar que nunca mais poderei esquecer. E vou declarar todo esse Mega Lima Sol. Hoje guardei. Está no ar. Joleno, combinou com ele o Puru. Os moleques quase loucos do Trimer com a gente. No Pecine, o ele e o rei das pescadas, lá do pau de remo. Toda canção vou te falar, que te procuro em tudo que faço. Ver teu sorriso em todos os lábios, em outros olhos o teu olhar. Uma voz me dizendo te quero, e se você não quiser mais voltar, te juro que vou cantar. Atenção, garçom, Bruno, esse aí o balde. Aqui na frente, Bruno, Marcão da Extra Farma. Rapidinho, viu, garçom? Dois balde aqui na frente, rapidinho. Eita, nunca deixei de te amar. Te quero e peço pra voltar. Mega lindo. É pra ficar no CD. Bora, Beto Fernandes! E aí com a gente, um abraço, Betinho, pra você que tá no Lima, viu? Olha o Sarará! O nosso amigo Sarará do Mercadinho São José! Curtinho e embalo desse som, vem que eu vou te mostrar. Lima Sol! Luoso já que som! Se apaixonar com todas as sensações, vem se ligar. Alô, Puru! Só pra mim, vem se ligar. Mega Lima Sol. Vem dançar só pra mim, é como um sonho. É Lima. Meu amigo Lucivaldo, ele e a sua esposa Débora por aqui com a gente. Um abraço! A noite. Abraço aí pro Léo, ele e seus pais, Capau e Neuzira, aqui no Limassol. Eu vou te mostrar, luxuoso já que sou, já que sou. Eu vou te levar, você vai curtir o som, se apaixonar, com todas as sensações. E é pra você curtir! Atenção, garçom, Bruno, esse aí! Uma banca pra galera da Vila Nova e dois pacotes aqui na frente, Bruno, já pintados, hein? É! Você é fã, melhor que quer curtir forró? Daqui a pouquinho tem muito forró, hein? E eu? Eu te quero. Mega Lima Sol. Eternamente. Pois não vivo sem você. E essa aqui, nosso CD vai pro DJ Ricardo de Bragança, viu, Rogério? Mais uma pra de malhar. Juraci Boy. É tão grande minha paixão. Eu desejo de te amar. É gostoso ouvir marcante, né, gente? O Sarará já avisando que tá chegando o novo Mercadinho São José, moleque! Bora, Betinho! De deixar tudo, brigar com o mundo, baby, baby, sonho com o seu... E aí, Nenho! Como é que é? Vamos nessa pra cima! Sonho pra fazer... Garotinhas, o Aldinho, vamos correr aqui com a gente! Logo mais! DJ Rony, bastidão pra comandar o show! Falando pra ti, pra esse ser desastre ficar marcado aí pra galera do Areião. Quando ela passa por mim, dia primeiro, aí o primeiro festival do Onze Negro, dia 25 e 26 de julho, na quadra do Zé Bode, com a Brutona, tá bom, gente? Quando ela passa por mim, olha o irmão do Preto Prestação e sai com a gente, viu, garoto? Mas só que não tem jeito, não. Ela mexe com o meu demais, meu Deus, essa mulher. E o meu coração já me avisou que isso tudo é coisa do amor. Eu já tentei de... Amigo Augusto, já tentados! Quem eu sou, mas minha timidez ainda não deixou. Aí, Joleno, o bicolô e o peru, o puru dos moleques quase loucos. Não adiantou, sempre perco a voz quando ela diz. Meu amigo Garcinho, meu amigo Tonião, aqui da Vila do Areião, por aqui com a gente, obrigado. Família São Domingos aí, para! Hoje acordei com saudade, lembrando de você. Abraço aí pro Credson e a Bia, na cabanagem, na companhia do Chico do Tremer. Eu preciso encontrar você pra sair comigo. E vem, vem comigo viver a vida para um lugar com... Dia 12 de setembro aí, Camutá, Haroldo Reis e o Paredão Super Latina aí no bar do Capão. Uma vida Mega está, Mega Lima Sol querida. Vai que a sua, meu DJ Patinha Show. Lima Som. Lima Som. Mega Lima Som. E aí, Patinha? E é toda a equipe, mas é assim, noção do Eldorado aqui com a gente. Alô, Lolinho 3D! Adriano! O Acirene também, um velho aqui com a gente. E o Limação vai pra cima! Vamos nessa, Patinha, alô, barata! Aí, Robinho, um abraço a você! O TG dos Atentados, alô, Matheus! Girando, vai girando. Aí, Patinha, a toda a equipe, rapaziada de Extra Farma de Bragança aqui com a gente. Alô, Marcão, um abraço a você. Vamos lá, um, dois, três, vá. Eu me amarro todo dia, eu bebo certo. Tesouro, não te troco por ninguém. sabor da mais gostosa do Brasil. Isso é que é ser um dom na paz. E o Patilha! E o Batidão, e o Juras? Ele me atende quando eu quero mais. Eu danço brega sem parar. E vem a sede e eu quero tomar. Só bebo treva, só bebo treva. Olha o nosso amigo Segunda Selva. Já está de volta com a gente, está vendo o seu Aracinho. Aí, Chiquinho! A serva conquistou meu coração. Só bebo serva, só bebo serva. Serva é a cerveja que me dá. O nosso amigo Oswaldino, de Augusto Correio. Um abraço, Oswaldino! Serva, serva conquistou meu coração. Abraço, Gia Alessio aí. Ele é Kelly, Kelly Boy, Duta Black, Nike Air com a gente. Vou no bar, é só o que eu peço. Em todo estado é o maior sucesso. É do Pará. Cerveja igual assim não há demais. Levo a vida com prazer. Eu vou no passinho encontrar você. Pra mim é demais. Cerveja certa, o resto tanto faz. Isso é que é ser. Obrigado, meu amigo Roberto, está aqui com a gente. De Augusto Correia, aí Roberto faz parte, viu? A família Lima! Quando eu quero mais, eu danço brega sem parar. Mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, aí Cassino Areão! Escura! Oi! Só quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima. Eu quero ver, quero ver, quero ver. E bate na palma, e bate na palma. E tchau, e tchau. Vambora na contagem, vambora na contagem. 5, 4, 3. Bora se ligando, soltando as batidas e batinha. Enlouquecer, moleque! Chegou, passando o povo, começa a posição, poderoso vai tocar. É meu gatinho, Maranhão, hein? O pacote breguelado do Bom Jardim aí. Nessa noite eu só quero dançar. E é o show do Mega hoje! O Adriano, o Animauro, hoje, Val Zirene, mototáxi aí, o Eldorado e a Lupecílio aí, o rei do pescado do Eldorado. Hoje sem gás, oh, oh, oh, só quero dançar. Venha sentir calor, é só amor. Vou viver a vida em paz. Hoje vou no negro dançar. Hoje vou no negro dançar. E a nossa família hoje virada, só aqui com a gente na Vila do Trime. Tá aí o São Paulino e o Edson. E já virando mais uma. Nosso amigo Sarará, está aí com a gente. Aí do Mercadinho, São José de Augusto Correia. Alô, Betinho Fernandes. O dia Alex da Nike. Os atentados do Areião. Um abraço aqui do Rony. Vai, baixando, vai baixando, vai baixando. Levanta a mãozinha pra cima aí, eu quero ver bem alto o grito da galera do Paysandu. Galera do Paysandu, quero ver. E faz o P que eu quero ver, faz o P, faz o P, faz o P que eu quero ver. Galera do Papão, dá um grito. E cadê a galera do Leão? A galera do Flamengo! Tem alguém corintiano? Tem alguém corintiano? Tem alguém corintiano? E quem gosta de mulher, dá um grito! Quem gosta de homens? E quem acredita em Deus, bate palma! Bora, batidão! Libaçô, alô Jolino, Biloco, Birugo, os bonecos quase loucos do treme, um abraço aí pra... para o Macateus, é, e a gente. Aí, garçom, amoreceu o pacote aqui, rabijinho aqui do ladinho, garçom. É o som pra galera dançar, o caixa som vai detonar, eu vou curtir. Com a equipe sim. Lima Som Automotiva do Pará. Esse som bate pesado, vai te conquistar. Vem pro Caixa Som, amor, ele vai te encantar. Só sucesso pra você se apaixonar. Vem com a equipe. Essa equipe é de... O Caixa Som é qualidade de Guaraci. É sucesso. São Miguel aí. Abraço, Rony. Um abraço, Juraci Patinha, hein? Rony Batidão, Juraci Boy, Patinha Show. Amor, quando eu te encontrei, paixão. E o amor? Nunca imaginei. Segura aí, ó. Amor, que o meu coração. E a Maiane? Ficar apaixonado. Alô, Maiane! Vila do Areião. E não quero te perder, te perder. Me amarrei no teu carro. Dinaldo Mercadinho, São Miguel, Ceará. Alô, Bel. De prazer, de... Olha o DJ muito doido, Bacilão. Evaldo, Lupercílio, Deodorado. No papo desse vou estar pensando em breve. Você não vai querer voltar. Essa casa vai te encantar. As melhores bandas pra você dançar. Atendimento sempre especial. Papo desse é que eu vou dançar. Papo desse. Ai, ai, ai. Eu gosto de ver as mulheres, ó. Bora! Olha só, gente! O dia 3 de outubro, Lima Sul vai sair pela primeira vez no Bom Jardim! Um abraço aí, nosso excelado álcool do Serazinho! E poder dançar com o som que bate forte no estado do Pará. Apaixonado do som, já vai decolar. Quem comanda agora é Fábio e DJ Gilmar. Um abraço pra equipe Pescadilha Branca. A produção do Lima Sul tá aqui do lado, hein? Alô, Pescadilha Branca! Banda, Chega. Imaginando, imaginando, imaginando. Bora jogar a mão pra cima, bora esplaudar. Quem é que tá apaixonado, deixa a mãozinha em cima. Quem tem fé em Deus e quem vai trair hoje, levanta a mãozinha pra cima. Fala, minha família Dax do Areião. E agora, o que você fala? Quando penso em ligar pra você, eu me escondo de todo. O grande Oswaldinho, a sua esposa de Augusto Correia. Eu não quero criar esperanças, mas não paro de pensar em você. Meu casamento foi marcado pra semana que vem, mas como é que eu vou me casar se eu ainda amo muito você, muito? Eu queria tirar você da minha vida. Alô, Jolino! Um dia, o louco Buru! Os moleques quase loucos do Treme! Me chama por você, é seu nome que ele grita bem alto. Me diz como é que eu posso ser feliz se você não está aqui. É seu nome que ele grita bem alto. Viviane Batidão, sucesso! DJ Betinho Isabelense. Reinaldo do Frango, lá do Eldorado, por aqui com a gente, um abraço pra você. Tá sempre com a gente fazendo a festa aqui no Limação, beleza? Quando penso em ligar pra você, sábado e domingo no 18 do Montenegro todas... e final do mês lá na Basília, festa de São Raimundo. E dia 12 de agosto, gente, tem a grande festa aí do Garota Verão do Anoirá. E a gente vai estar na entrada do Balneário, lá no Bar do Gabajal, inaugurando essa grande sede no dia 12 de agosto, viu? Mega Lima Som! Pega gato para dançar o forrozinho pela equipe de... Dia 25 no Palácio das Piscinas e Augusto Correia. Felicidade mais entrega o coração a uma pessoa e ela não quer nem saber. Me dá importa com você, machuca e diz que foi sem querer. É difícil entender. Eu bem que te avisei, meu bem. Se você me ama, vou te amar além. Mas se mentir pra mim, vou te enganar também. Por isso pense antes de fazer qualquer besteira. Eu não sou negativo, não. Não é que eu queira devolver a traição. Quem sabe o dia eu posso até te... Bora, Robinho, bora, Robinho! Fica com alguém só pra depois. Olha que dói! Para assim, dói, né? Quando a gente ama, dói, né? Alguém que nos engana, dói, né? A gente quebra a cara e a dor machuca o coração, né? Quando a gente gosta, dói, né? E o outro não importa, pois é. Eu fiz só pra você saber o que eu senti no coração. Grande Cassino do Areião por aqui com a gente. Um abraço, Cassino. Bora, Júlia Simboi. Poxa, como dói quando a gente se dá. Farma, mano, aqui com a gente. Um abraço, Rony, Patia e Juracir, viu, garoto? Eu bem que te avisei, meu bem. Se você me amar, vou te amar além. Se mentir pra mim, vou te enganar também. Por isso pense antes de fazer qualquer besteira. Não sou negativa, não. Não é que eu queira devolver a traição. Você sabe o dia eu posso até te perdoar. Mas vou ficar com a vida pra depois te perguntar assim. Dói, né? Quando a gente ama, dói. Nosso Simico, Hélio Pirata, são o Vitor Mecânico, gosta, na Oficina Ideal, Motor Center. Outro não se importa, pois é, e só pra você saber o que eu... Jardim do Frango. Amando Fernando Rogério, compareça aqui com a gente. Curtindo com a galera e dando bola pra tu. Em nome de Palanque Promoções, é Cavaleiro do Porró. Fala, minha pai. Escuta, vagabundo. Eu não tenho certeza se... Abraço, Marujo, Eri. Toda a família do Mercadinho Pinheiros. Esposa do Jair, com a gente, um abraço. Você pediu pra eu deixar de apelar. Queria vergonha na cara e resolvi mudar. Segui seus conselhos. Sabe aquele gelo que você me deu? Joga a mão de ele. Eu tô tomando ele na balada com whisky, reggae, com... Valeu, papai. Segura Lima Sons!